E aí, pessoal, bem-vindos à nova edição do Pilha de Bis, o podcast do site Arte Final. Acessa lá, artefinalhq.com.br. Eu sou o Marcos e estou novamente com o Dãozinho. E aí, beleza? E com o Vitor Azambuja. E aí, pessoal? Dão, qual é o gibi da semana? Asterix, o Gaulês, da editora Record, que saiu aqui há uns 400 anos atrás. A minha edição é a 13ª já, que é de 2013. A minha é mais recente ainda. A minha foi aquela coleção da Salvati que eles estavam tentando lançar, só que não passou da fase de testes, né? Só lançaram os quatro primeiros. E a primeira que saiu foi do Asterix, o Gaulês. Cara, pelo que eu tô vendo aqui, a primeira edição da Record, 68. É, vocês são muito neném com essas edições novinhas aí, depois dos anos 2000. Não, eu comprei recente. Eu comecei a ligar Asterix ano passado. As minhas são... Eu tenho... A minha coleção de Asterix tá uma bagunça. Tem uma edição de cada fase da minha vida, eu acho. A do Gaulês, eu acho até que é nova, que eu comprei antes de vocês, mas recente. Só que era do meu pai a minha coleção. Até hoje ele me pede volta, eu não vou devolver. Olha aí. Pai, não vou devolver. Esquece. Mas me diga uma coisa. Não muda muito, né, de uma edição pra outra. O formato é sempre o mesmo, não é isso? Não, nas edições mais novas, eles têm um tratamento diferente de cor e foi recolorido. E estão usando a fonte padrão oficial do Asterix. São aquelas edições que na lombada tem a silhueta vermelha do Asterix. A única diferença é essa. Vai mudar um pouquinho a cor, tipo de papel, mas é aquele formato de álbum que a gente está acostumado e a história não muda, não tem. Eu pergunto assim, em termos de prateleira, não faz muita diferença não, né? Só o Asterix vermelhinho, né? Que tem a mais. É, e algumas mais antigas, agora até acho que eu andei vendo umas novas. Algumas são em capa dura, se não me engano, essa Asterix nos Jogos Olímpicos que eles lançaram para aproveitar o lançamento do filme, ou até foi para as próprias Olimpíadas aqui no Brasil, agora não lembro. É, se eu não me engano, ela tá em capa dura. Alguns mais antigos estão em capa dura, mas o tradicional é esse aí, em brochura, e só muda isso aí mesmo. A lombada dos mais novos tem esse Asterix vermelhinho. Não, eu já vi esse de capa dura, eu já vi tanto antigo como recente. Eu acho que eles estão relançando uma coleção em capa dura, Record, se eu não me engano, porque eu já vi coisa na Saraiva em capa dura. E esse material que de relançamento, sabe? Tinha as duas versões da mesma história, tanto esse formato tradicional, capa cartão, como em capa dura. É, não, eu gostaria muito de padronizar a minha coleção do Asterix, porque ela tá... Você botar ela lado a lado, assim, você vê a diferença. Até alguns são mais antigos, então já tá amarelado, a lombada tá abrindo. Nunca comprei... Raríssimos eu comprei novo, assim, sabe? De ir na livraria e comprar, porque eu sempre esperei isso. Eu sempre esperei uma coleção que padronizasse do início ao fim. Eu tava bem esperançoso com essa da Salvati que o Marcos comprou, mas não vingou, né? Até eu ia te perguntar, Marcos, essa da Salvati, ela é em formato álbum grande ou ela é em formato americano por algum motivo? Não, é formato álbum. É o mesmo formato do... Não, não é o mesmo... Eu ia falar que era o mesmo formato do Black Sad, mas não é. O Black Sad é um pouco maior. É um formato álbum, aquele formato clássico, né? Formato europeu. Formato europeu, exato. É uma coisa até que a gente falou num outro pilha, que Asterix, ele não costuma sair de catálogo, né? Cara, em livraria física, por outras questões, talvez você não encontre um número específico. Ah, eu quero Asterix, sei lá o quê, que é o número, sei lá, número 18. Não vai ter. Mas sempre tem 4, 5, 6 álbuns de Asterix à venda nessas livrarias. Então, tem como não é uma coisa cronológica, tem como você começar a sua coleção ou a conhecer o personagem por aí, né? Basta pegar qualquer uma dessas e ler. A gente tá focando mais no primeiro álbum, que é esse Asterix, o Gaulês. O texto é do René Goscinny, ou Goscinny, não sei como pronuncia, e os desenhos do Albert Uderzo, né? E eu acho que o Asterix é talvez o personagem mais famoso francês, né? O personagem mais reconhecível. Já teve desenho animado, já jogo, já teve filme, live action. E vocês têm, assim, lembram qual o primeiro contato que vocês tiveram com o Asterix? É, no meu caso, eu era bem criança, foi um dos primeiros quadrinhos que eu li junto com, eu sempre falo, comecei a ler mais com Disney do que com Turma da Mônica, mas eu li esses Asterix do meu pai, eu não vou lembrar qual foi o primeiro que eu li, tá? Um que eu gosto muito, esse, o Gaulês é o primeiro, é muito de acordo, né, ele mantém uma regularidade com os outros Asterix, o desenho é um pouquinho inferior Depois melhora bastante o desenho, mas é muito bom também o Asterix, esse primeiro número Asterix Gaulês, que é de 61. O que eu mais gosto, de disparado, meu favorito, assim, mas é uma questão de gosto só, cada um tem o seu favorito do Asterix, é o Domínio dos Deuses, que já é de 10 anos depois, é de 71. Eu me lembro, esse eu devo ter lido umas 20 vezes quando era criança, e é o que inclusive saiu uma animação agora esse ano, se eu não tô enganado, saiu ou vai sair uma animação em computação gráfica do Asterix, a primeira animação em computação gráfica. Eu olhei já algumas imagens, tá muito legal, tô bem, bem curioso pra ver esse desenho. Cara, no meu caso, eu descobri que o personagem existia por aquelas revistinhas Herói, uma dessas da vida. Mas meu primeiro contato foi o filme. Até então, eu nunca tinha me atentado. Lá em Marcelo era difícil, né? Não sei se você lembra, mas nos anos 90... Achei esse material ali naquela Livro Mac, no shopping, eu acho que nem tinha, viu? Se tinha, me passou muito batido, porque você com, sei lá, 12, 13 anos, você vê uma porra dessa, você vai querer comprar, porque é muito colorido, o desenho é muito... fixa muito na sua cabeça. Quando você vê esse negócio, você quer ler aquilo, por causa do formato, das cores, do desenho, e no meu caso, por causa da temática, mas meu primeiro contato foi o filme. Eu nunca fui muito de ler Asterix, mas eu lembro que, visitando o parente em São Paulo com minha mãe, eu devia ter, sei lá, uns 8, 10 anos. Uma amiga da minha mãe, que é professora lá em São Paulo, ela tinha um álbum do Asterix. Eu não vou lembrar qual era esse álbum. E ela sabia que eu gostava de gibi e me deu um álbum desse pra ler. Eu tenho até hoje. E esse foi o primeiro contato que eu tive. Mas assim, foi muito fraco, pessoal. Tanto é que as primeiras edições que eu comprei foram essas da Salvati. Eu até me interessei em continuar, mas... E aí, relendo essa edição para o podcast, eu percebi que, assim, ela não é o suprassumo nem de roteiro, pelo menos essa primeira edição, nem de roteiro, nem de desenho. É algo muito simples, mas talvez esse seja o barato da coisa, né? É a simplicidade do roteiro e dos desenhos, que apesar de simples, os desenhos são muito bonitos, é tudo muito colorido, muita gag visual nos desenhos, não é só a piada que conta na história, não é só do texto, tem muita gagzinha visual que a gente vê com o Aragonês no Gru, vê alguma coisa do Karl Barks, você tem que olhar o quadrinho todo, porque sempre vai pescar uma coisinha ou outra num cantinho ali da página. A história é bem básica, né? Você pode até falar um pouquinho da história do Asterix, Dão, já que você se interessa bastante por essa temática. Como eu gostava muito de história no colégio, eu gostava muito dessa época, né? Invasão. Apesar de estudar Roma em si é um saco, eu sempre interessei por essa parte mais antiga da história. E aí, o Asterix serve muito, porque ele tem muita informação. Nesse mesmo ele fala, né, que o romano não quer comer tapioca, e ele fala, né, que o macarrão só chegou na Itália anos depois com o Marco Polo, né? Ele não quer... Tipo, imagina, porra, quero comer um macarrão, né? Ele quer comer tapioca, né? E era o que eles comiam, né? Então, toda hora o centurião lá, com que é premiar um legião, fala pra eles irem pro circo, né, em Roma. Então, os usos que ele faz do latim é muito engraçado. Os nomes são muito engraçados, né? Então, todo esse deboche que ele faz é muito bom. E eu sempre me interessei por essa questão, né? De como ele retrata a aldeia, de como ele retrata os personagens, as vestimentas. Por ser álbuns que saíam, eu acho que anuais, o esmero no desenho, o esmero que ele tem com o cenário, com cada quadro, assim, a composição que ele faz de cada quadro, de como ele coloca os personagens, de piadinhas minúsculas ali, que você tem que olhar muito bem. Então, isso tudo me chama muito, e principalmente as cores, cara. Uma coisa que eu adoro nesses álbuns europeus são as cores. Eu ficava maluco quando eu via na Herói alguns exemplos de páginas do Asterix. Então, porra, eu queria muito ler aquilo. Quando eu peguei o primeiro, eu só vim comprar por uma série de razões. O passado foi 2015 que eu comprei. Eu li, cara, eu adorei. Ali são 48 páginas, 42 páginas, uma coisa assim. Eu li de uma sentada, a história flui muito bem, você não para de rir, você se diverte. Nesse álbum específico, os romanos estão ali... Ele explica, né, o que aconteceu, né, que os romanos invadiram a Gália e só sobrou essa aldeia. E eles têm quatro fortificações romanas cercando essa aldeia na Gália. E aí ele vai lhe explicar por que é que eles não se renderam ainda, né? Porque os romanos ainda não conseguiram dominar essa pequena aldeia. E ele explica lá que o druida da aldeia faz uma poção mágica que deixa eles muito fortes por um determinado período de tempo. Ele explica porque o Obelix não pode tomar a poção. E ele vai explicar isso em todos os álbuns, porque em todos os álbuns ele quer beber a poção. E o Drew Frieza fala que ele não pode tomar porque ele tomou quando era criança e ficou forte e os efeitos dele são permanentes. E aí tem todo um plano dos romanos de descobrir isso, né? De invadir, de jogar um espião na aldeia pra descobrir o que tá acontecendo. Então a história se desenrola nesse espião tentando descobrir o que é que tem nessa aldeia tão especial. Eu acho que uma das coisas mais legais do Asterix é isso, sabe? É que você não precisa começar por nenhum lugar específico, sabe? Em todos os álbuns vai ter aquela página dizendo ano 50 a.C. do Império Romano, toda a Gália foi ocupada pelo exército de Júlio César. Toda? Não, não toda. Uma aldeia de irredutíveis gauleses. Aí tem aquela página explicando quem são os personagens e pronto, é o que você precisa saber. Dá pra ler qualquer história, não, tem uma continuidade, mas não é uma coisa que você não consiga entender uma história por coisa de uma continuidade. Quando muito vai aparecer um personagem lá, que eles já conhecem, e você vai... E a história vai partir dali, mas não é uma coisa que você... Ah, vou começar pelo número 1. Não. Caiu um álbum do Asterix na sua mão, você pode pegar e ler. Vai ter só uma diferençazinha, que tem os álbuns que são do Goscinny e do Uderzo, aí depois tem os álbuns que são só do Uderzo, a partir de 77, com a morte do Goscinny, que muita gente acha que são inferiores, e realmente são um pouquinho inferiores, sim, os álbuns que tem só o Uderzo. Até tem um que é especialmente bem ruinzinho, que é aquele Asterix, o dia em que o céu caiu, que foi o último álbum dele em 2005, e aí já tem dois álbuns. Foi feito toda uma seleção, foi todo um acontecimento na França para escolher dois autores novos. E aí se escolheu o Jean-Yves Ferry, com roteiro, e o Didier Conrad para os desenhos. E começou com o Asterix e os Pictos, em 2013, essa dupla. Depois, em 2015, o Papiro de César. E agora, em 2017, está programado Asterix e a Transitálica. Eu já li o Asterix e os Pictos, que foi o primeiro, né? Que era o que tinha mais expectativa. Eu achei muito bom. Eu achei tanto os desenhos quanto o roteiro. Achei que eles conseguiram um legítimo álbum de Asterix, assim, apesar de não ter os criadores originais. E isso que o Dão falou é muito legal também. Ele te dá um interesse na história. Você não precisa conhecer a história para a história com H maiúsculo, né? Você não precisa conhecer para aproveitar, mas ele tá situado numa época tão interessante, um período histórico tão interessante, que ele acaba te instigando a pesquisar mais sobre isso, né? Também gosto bastante de história e gostava dessa história romana e tal, mas apesar de ser muita coisa para estudar, eu sempre gostei. E é uma retratação interessante, né? E uma das coisas que eu acho mais divertido no Asterix são que o Dão já falou dos nomes dos romanos, mas o nome dos gauleses também é qualquer coisa, né? Muito engraçado, né? Tem muito trocadilho em francês no Asterix e até os tradutores brasileiros foram felizes em vários deles, conseguiram deixar muitos trocadilhos fiéis, mas tem alguns que são intraduzíveis, né? Mas tem muito trocadilho, muita piada com as palavras. Tem piada com o jeito que as pessoas falam, então os bretões, que são os ingleses, né? Viriam a ser o povo inglês, eles falam ao contrário, que nem o inglês. Cada povo estrangeiro que tem uma língua diferente da dos gauleses, eles têm uma tipografia, uma fonte de letra diferente. Então os godos são letras góticas, os gregos são letras esculpidas, sabe? Representando a cultura. É muito, muito, muito trocadilho. O humor do Asterix é uma coisa assim, cada quadro é uma piada separada, sabe? Claro que alguma coisa a gente perdeu na tradução, alguma coisa a gente perde por não ter contexto, alguma coisa a gente perde porque, embora sejam álbuns bem atemporais, assim, você pode ler em qualquer momento, tem algumas piadas contemporâneas, tem atores famosos da época que ele inspira como base no desenho, sabe? Algumas coisas a gente perde, mas na verdade isso também é legal, porque você pode ler em várias fases da sua vida, em várias idades, assim, o Asterix, que você vai descobrindo coisas novas. Por exemplo, eu acabei de descobrir agora, lendo a Wikipedia, que eu não sabia, nunca tinha me dado conta. O Asterix, sim, né? Asterix vem de asterisco, que é pra nota de rodapé, né? E o Obelix vem de obelisco, que também é uma marca para uma nota de rodapé, que é um formato de cruzinha, assim. Então, os dois personagens têm uma coerência, assim, na maneira como eles foram nominados. E isso que você falou dos nomes, todos os povos têm uma brincadeira, assim, com os nomes, né? Então, todos os gauleses terminam em Ix, todos os gregos terminam em Ax e Os, os egípcios terminam em Is, os romanos em Us. Então, sempre tem uma brincadeira, assim, só pelo nome você já sabe de onde é aquele personagem. Porque os egípcios, eles falam em hieróglifos, né? Nem a gente entende. Então ele pega esses estereótipos, né, e assim, extrapola mesmo, assim, sem vergonha nenhuma, né? Nessa mesma edição, tem uma passagem que dois germanos, né, estão indo embora, eles falam igual ao alemão, é muito engraçado, velho. Ele muda a forma. É muita onda, velho. Não, fora que até umas piadas que, assim, é piada sem graça, ele consegue deixar interessante, porque nessa história lá tá o Asterix e o Panoramix tão capturados, né? Tão presos no, lá na... no acampamento romano, e o Panoramix faz uma poção que seria a poção que dá força, só que a poção faz crescer os pelos do corpo. E ele começa a o Asterix, quando tá conversando lá com o Centurião, começa a fazer um monte de trocadilho infame com barba e cabelo. O Panoramix não aguenta, não consegue parar de rir. O Asterix fazendo: não, você agora tem que botar suas barbas de molho. É cada coisa que é sem graça, mas que ele deixa. Ele deixa, mas fica engraçado nos desenhos, né? Os desenhos deixam engraçado. O grande lance são os desenhos, porque até a maneira como eles falam, eles representam nos desenhos. Por exemplo, quando eles estão brigando, eles vão se irritando e a fonte de letra vai crescendo e vai ficando em negrito, assim, cada vez maior, até um ponto que eles estão gritando um com o outro e a letra quase que não cabe no quadro, assim, sabe? É muito engraçado. Agora, o Marquinhos, me tirou uma dúvida. Esse da Salvado foi lançado quando e foi quanto? Olha, segue aquele padrão de coleção da Salvati, né? A primeira edição saiu por R$ 9,90, né? Segunda já foi, se eu não me engano, R$ 29,90 ou foi R$ 39,90, e vinham duas edições, e a terceira, que vinha a quarta edição, foi o mesmo preço. Saiu, se eu não me engano, em 2014, pelo menos na capa aqui tem a data de 2014. Eu não sei se chegou aqui em Maceió em 2014 ou em 2015. Mas são duas histórias por cada... Não, cada álbum uma edição. Ah, tá. Então deve ser por isso que não vendeu, cara, porque você compra esse da Record, em média o preço é R$ 25, R$ 24, sem promoção. Para área física deve ser entre R$ 27 e R$ 30. É, aqui na Amazon, volume 1 do Asterix o Gaulês, ele tá por R$ 28. Preço cheio dele, em média, é entre R$ 25 e R$ 30. Foi, então eu tô falando besteira, não foi R$ 39,90, não. Foi R$ 19,90 cada lançamento. A primeira R$ 9,90 e depois cada lançamento R$ 19,90. E não foi pra frente. Só saíram quatro lançamentos que correspondem a cinco edições. É, ou é o preço ou é o motivo de ser de material de banca, né? Não sei. Não tinha essa demanda porque é um quadrinho que tá sempre em catálogo, né? Não é uma coisa que as pessoas... Ah, tava esperando uma coleção do Asterix. Eu até tava por capricho meu de colecionador de querer ter uma coleção padronizadinha, bonitinha e tal. Bom, e aí você falando de coleção padronizada, de negocinho bonitinho e tal, como tá sendo pra vocês com esse tanto de coleção que tá sendo lançado em banca? Como que tá sendo pra poder guardar tudo isso? Porque a gente fala da nossa pilha de gibis pra ler. Mas e os lidos? Como que vocês lidam com isso? Em 4 anos, eu me mudei 4 vezes, uma vez por ano. Aí não dá não, velho. É muita coisa sua espalhada, é muita coisa sua num canto, em outro. Tem coisa minha, hoje em dia, tem coisa minha na casa dos meus pais, em Maceió. Tem coisa minha na casa da minha sogra, em Belém. E tem coisa minha, bem menos, aqui comigo. Fala, vamos marcar de falar de gibi e tal. Ah, eu tenho esse gibi. Eu vou procurar, não tá aqui. Então pode ser esteja em Belém, esteja em Maceió, ou eu tenha perdido. Eu perdi muita coisa também em mudança. Eu levava, ou então eu começava a comprar na cidade que eu morava. E aí eu não tinha como levar, ou então esquecia, perdi, terminava vendendo também, vendi muita coisa. Aí de um tempo fui criando desapego. Tanto é que deve, como falei na outra gravação, deve ter uns 4, no começo eu não compro gibi. Comprei, acho que Dylan Dog, por banca, né? Eu comprei aquele Lendas, que saiu agora pela Panini, mas nem devia ter comprado, porque eu tenho esse formato. Então, tem muita coisa que eu acho que eu tenho e tá em Maceió, e eu acho que aí quando eu chego lá não tá. Eu comecei a anotar o que eu tinha pra comprar ou não, aí coisa que eu perdi depois, eu digo, porra, isso tinha 70 remassos, não tá mais. Aí ficou um inferno, eu fui me desapegando. E aí você começa a impressão em casa, né? Por espaço, o sapato tem prioridade sobre os gibis, aí é complicado, velho. Muito complicado. Eu ainda tenho uma coleção grande, ainda coleciono mais coisa de... Eu até um tempo atrás, eu era aquele verme que comprava tudo que saía na banca, tudo. Eu comprava toda... Não tinha tanto encadernado, era mais edição mensal, mas assim, eu colecionava todas as mensais que saíam em banca. E aí, o que aconteceu? Mudança de emprego, tive que mudar de cidade, né? Eu passava a semana no interior e voltava final de semana para casa. E aí, tendo outros gastos, tive que começar a cortar algumas coisas. Aí, diminuí drasticamente a coleção de mensais. Eu lembro que na época era Batman, eu ia continuar só com Batman, Homem-Aranha e X-Men, talvez. Até que eu desapeguei, então parei de colecionar mensal e tentei me concentrar mais em encadernado. E assim, aí voltei a trabalhar na capital, continuo em Maceió, só que logo depois eu casei para trazer a coleção da casa da minha mãe para minha casa. Então eu falei, não, vou deixar as mensais, que era um volume maior, vou deixar as mensais e os formatinhos eu deixo lá na casa da minha mãe. Trouxe os encadernados, porque, né, tinha que ficar bonitinho na estante. Até a hora que não cabia, não tinha mais estante que coubesse. Mandei fazer, meu pai fez aqui em casa uma estante que por enquanto ainda tem espaço, tem bastante espaço para colocar o gibi segundo o Dão. Nessa estante, eu não li tudo que tem nessa estante, mas eu li. Eu não li o que está não na leu. Pilha. Não lembro. Mas aquela sua pilha, ela já completa tá quase, isso daí, não completa não? Tá quase, viu? Chega bem perto. Eu sinto que, sei lá, daqui a um ano e pouco, eu já vou ter que dar um jeito de aumentar essa estante, ter que fazer alguma outra coisa, ou me desfazer de alguma coisa. Enfim, eu sei que não vai caber. Agora, só dizer uma coisa, o Vitor tá muito calado. Eu tô com vergonha. Ah, mas eu também estou com vergonha de você também. Não, eu me mudei de 2012 pra cá, eu já mudei 3 vezes, se contar que eu voltei pra casa da minha mãe, depois agora me mudei pro apartamento onde eu tô. É bem isso que o Dom falou, cara, é muito complicado esse negócio de ficar levando gibi pra um lado e pro outro. Eu só levei os mais novos, os em formato americano, os outros eu encaixotei e deixei lá na mãe mesmo, até já negociei com ela do meu quarto antigo virar uma biblioteca, usar os meus armários pra guardar os meus gibis. Que não tem por que estar aqui em casa, que não vou ler toda hora, não que eu leia todos que eu tenho aqui toda hora, mas vocês entenderam. Você não lê nem o que você ainda não leu, quanto mais ele. Eu não li o que eu comprei mês passado. Agora eu, semana passada que curiosamente instalaram os móveis no quarto que a gente tá usando o escritório, eu e minha esposa, uma parte boa do investimento foi em prateleira estante. Não é um quarto grande, é um quarto pequeno, só que eu mandei fazer as estantes de modo que eu conseguisse colocar duas frentes de gibi, sabe? Então tem uma pilha atrás e uma pilha na frente. Não é muito prático, mas eu ganhei o dobro de espaço, né? Mas por enquanto o que eu tenho aqui em casa, que é muita coisa recente dos últimos anos, com essas coleções Salvati, com esse aumento da própria Panini, começou a lançar mais encadernados e começou a lançar muita coisa que eu queria. Também compro muito, muito mangazinho, que é um negócio que ocupa espaço, né? O problema do mangá é esse, são mais grossinhos, ele tem aquele papel mais grosso, e ele é pequenininho, então você não vai colocar um em cima do outro. Aí na outra estante que eu mandei fazer, aí eles cabem um na frente do outro, assim, dá duas fileiras em cada prateleira, então tô bem satisfeito com isso, sabe? Mas, cara, é aquilo, é aquela velha certeza do colecionador que a gente sabe, que a gente faz estante, faz prateleira, acha lugar pra guardar, e é óbvio que isso não vai durar. É uma coisa eternamente paliativa, né? Eu tenho certeza que é paliativo, eu sei disso. Eu vou começar a pegar algumas coisas que eu tenho que são redundantes pra me desfazer, pra vender, eu vou avaliar bem os formatinhos, embora o formatinho ele ocupa um certo espaço, mas é uma coisa que já tá congelada, né, não vai ocupar mais espaço que aquilo, a exceção desses mangás e desses Disney maiorzinho, que de vez em quando tem feirão de encalhado, eu acabo comprando por R$5 cada um, só que isso ocupa um espaço desgraçado. Vou tentar liberar um pouco de espaço, assim, do pior jeito possível, que é me desfazendo, mas eu vou ser bem sincero, eu duvido que eu libere uma prateleira me desfazendo de alguma coisa, sabe? E uma coisa que é uma mudança também do mercado, é porque eu lembro que, como eu falei, na época que eu larguei as mensais não tinham tantos encadernados e tinham menos ainda encadernados de capa dura, né, que também ocupa mais espaço. É, cara, isso aí na época eu achava legal, hoje em dia eu já tô achando uma merda esse negócio de tudo ser capa dura. Ocupa o dobro de espaço do encadernado em capa cartão. Eu tô comprando esses americanos, eles vêm o dobro de páginas pelo mesmo espaço de um desses encadernados da Eagle Moss, por exemplo, sabe? Em questão de espaço, esses capaduras são um pesadelo. Me tire uma dúvida, vocês ainda estão comprando mensais? Não. Como eu falei, eu deixei de comprar mensal. Você rouba, eu leio, eu não compro, eu leio. Mas não é um, é um empréstimo, é como se eu tivesse pego um emprestado de você, cara. Não, jamais não, não vou emprestar um gibi. Não, eu colecionar mensal, eu não coleciono desde 2012, que foi quando... Quer dizer, desde 2012 foi quando eu parei de comprar todas as mensais, fiquei com umas 3 ou 4, e aí eu devo ter durado ainda um ano comprando essas edições, até que eu larguei de mão e parei, e passei a pegar só encadernado. Na época, eu fiz isso por grana, pra poder economizar. Só que hoje, eu vejo que eu gasto, como a quantidade de encadernados que tá saindo é muito maior do que o que saía e o preço é mais alto, obviamente, eu acabo gastando a mesma coisa ou até um pouco mais do que eu gastava na época que eu pegava todas as mensais, porque é muito encadernado saindo. E tu, Vitor, ainda compra mensal? Comecei a comprar mensal, eu fiquei muitos anos sem comprar, porque é um terror pra guardar mensal, é um terror pra achar, e sinceramente eu não tenho mais saco pra mix, eu espero o encadernado. Mas eu voltei a comprar com o Homem-Aranha, quando a Panini relançou o Homem-Aranha depois da fase do Superior, e aí acabei viciando, agora eu pego a Thor, porque é uma coisa que eu tenho certeza que não vai ser encadernada aqui tão cedo, essa fase da Thor. Até comprei os dois primeiros encadernados americanos, que é o que saiu dela aqui nas mix. Tô pegando aquela Spider-Man e Deadpool, só porque tem o Homem-Aranha, sabe? O Homem-Aranha e Deadpool. Eu pego o Aranha Verso, né? Que é do Homem-Aranha. Que verme, velho. É, eu sou um verme. Homem-Aranha, eu sou putinha, cara. Eu tinha rompido com ele na época lá do Um Dia Mais, que ele descasou sem ter a hombridade de dar real pra Mary Jane, dizer que queria se divorciar, né? Aliás, foi ela, né? Que foi ao contrário. E agora, por causa do tal do Rebirth, eu acabei pegando as do Batman. A do Superman, eu não acho mais a Action Comics, mas tô pegando a do Superman por causa do Super Sons. Tô pegando os encadernados das mensais, mas assim, mais porque é encadernado do que, e porque são personagens que me interessam do que propriamente pra acompanhar o Rebirth, sabe? Mas, por exemplo, saiu encadernado Asa Noturna. Puxa vida, a última vez que saiu alguma coisa com Asa Noturna no título faz muito tempo, né? Tu tá guardando essas mensais? Tu vai colecionar ou vai se desfazer depois mais na frente? Cara, eu comecei a comprar mais pra... Eu vou ser bem sincero, pra ter alguma coisa pra pegar na banca, porque o problema da Amazon, como tem muita coisa da Amazon, eu tava sentindo falta, assim, de passar na banca, de pegar. É uma coisa bem de compulsão, assim, não sei se eu vou guardar. Daqui a pouco, se sair o encadernado, eu é capaz de eu me desfazer, viu? Não, eu também tenho esse vício de passar em banca, cara. Se eu ver uma banca, se eu não entrar, eu fico doente, velho. Tipo, eu quando eu vou no centro histórico aqui de Porto Alegre, tem uma banca a cada quadra. Eu acho que é o único lugar de Porto Alegre que ainda tem, assim, uma quantidade grande de banca. Os caras não estão nem aí, né? Eles chegam quadrinhas, botam num canto lá. E eu adoro, eu paro em todas. Às vezes eu acho uma coisa que alguém esqueceu, que não foi recolhida ali, que eu tava procurando, sabe? Mas é uma coisa bem compulsiva, vou ser sincero. Assim, os do Homem-Aranha eu até leio, gosto, pego, demora um pouquinho uma ler, mas esses do Rebirth eu comecei a comprar por curiosidade até de ler o Rebirth, mas não posso dizer que é uma coisa que é a primeira que eu leio, sabe? Mangá, eu pegava mangá na banca. Aí comecei a comprar na Amazon. Não tinha mais nada pra pegar na banca, praticamente. Você pode até falar que agora com a distribuição direta que a Panini tá fazendo, ela largou a Total, tem matéria sobre isso no site do Sete Jagunços, eles podem experimentar outros formatos, né? Daqui a pouco, eu não vejo necessidade de você lançar uma revista fininha todo mês na banca, mas isso sou eu que sou velho, que tenho gibi pra ler até a quinta reencarnação, né? Eu lançaria quinzenal, vários mangás que eu compro começaram a sair quinzenal, e aí até publicaram, pedimos desculpas. Eu achei bom, cara, lança quinzenal, que aí é menos dinheiro que eu vou gastar todo mês, é menos coisa que eu vou comprar todo mês, sabe? Eu acho que, de repente, a Panini pode começar algumas experimentações nas bancas com mais liberdade agora, que não tem um compromisso com uma distribuidora. Não, tanto é que a Panini, ela em outros mercados, ela já faz isso, né? Ela lança, não tem uma periodicidade, ela lança a revista, normalmente algumas revistas que vendem mais, que aceitação melhor, tipo Homem-Aranha, X-Men, ela tem até um lançamento mensal, mas as outras lança, junta algumas edições e lança. Não tem aquele compromisso de todo mês ter aquele personagem na banca. E eu acho que a tendência é essa. Agora sim, você tem que ter o compromisso de que vai lançar, né? O problema é que a gente já tá meio calejado que eles lançam um encadernado e você não sabe se vai continuar. Se bem que isso melhorou muito, isso a gente já conversou num podcast anterior. Mas talvez se a Panini desse uma garantia de que isso continuaria, seria até mais fácil implementar esse tipo de distribuição, né? Ah, sem dúvida. Eu acho que, principalmente a gente que já compra há muitos anos, a gente acaba pensando duas vezes antes de começar investir numa revista nova, porque teve muito isso que acontece nos Estados Unidos, acabou se refletindo no Brasil, não é uma coisa da nossa realidade, né? Quando era abril, as revistas chegavam ao número 100, número 150, número 200. Agora chega, eu acho que, se chegar no 50 é muito, sabe? É, vamos fechar antes que nossas esposas escutem que nós pretendemos comprar mais coleções e... Ah, eu não pretendo não. Não, que elas escutem. Não que elas escutem esse podcast, né? Mas vai que... Tá na internet e tá sujeito a ser usado contra você, né? Bom, é isso, senhores. Esse foi mais um Pilha de Gibis. Quero agradecer mais uma vez, Vitor, Dãozinho. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. Até a semana que vem. Um abraço. Tchau.